Você conhece o cara de BH? Não. O cara é foda. É mesmo? É. Eu já tô com o teclado, fica bombado. Tô com a track dele aqui. Escuta só. Eu mais uma vez, quase não cheguei. De camisa 1, não, eu só visto a 3. E eu ando só, me sinto bem melhor. Enquanto você gasta 1.100 só com pó. Dinheiro é muito fácil, todo mundo é feliz. Eu quero ver, tira onda sem dinheiro como eu fiz. Sem dinheiro como eu faço, deixo o meu rastro. Vendo como eu, só H.aço. Eu não vou na rua, eu tô na rua. Se você é assim, a culpa não é sua. De preto, bota a culpa no governo. Quando eu chego eu tô no gueto, então qual é seu preconceito? Você pode até ser mais favelado do que eu. Eu duvido se você é mais preto do que eu. Não é só por mim, é 2 pelos pretos, 3 pela África, 4 pros parceiros. E quando você me vê, você passa mal. Me vê pela manhã, você passa mal. Me vê dentro de um clã, você passa mal. Você não tá de boa, que por mim eu tô legal. Quando você me vê, você passa mal. Me vê pela manhã, você passa mal. Me vê dentro de um clã, você passa mal. Você não tá de boa, que por mim eu tô legal. Não gosto do YouTube, nem de Rita Lee. Você não me entendeu, sou que toca por aqui. Aqui não é Hollywood, eu não sou o Brad Pitt. Se você não gostou, pegue o controle e dá um clique. Muda de canal, aqui cê passa mal. Despreto tudo igual, curte a balada na moral. Tanto com dinheiro ou mesmo sem um real. Vê se pega a mais bonita de presença do local. Quantas vezes comigo eu disse o que isso aconteceu? Quem não entendeu, desculpa que esse sou eu. Às vezes me sinto um filho do Obama. Também me sinto lixo entre o sucesso e a lama. Um preto em confusão, caçando confusão. Longe do camburão, o irmão que dá a mão. Não tem nada a perder, eu digo pra você. Coloque o som no carro, aumenta o som, deixa bater. Porque quando você me vê, você passa mal. Me vê pela manhã, você passa mal. Me vê dentro de um clã, você passa mal. Você não tá de boa, que por mim eu tô legal. Quando você me vê, você passa mal. Me vê pela manhã, você passa mal. Me vê dentro de um clã, você passa mal. Você não tá de boa, que por mim eu tô legal. Se tava no cerol, escapou por pouco. Ou cê tá doente ou já tá ficando louco. Não entende o meu som, senta que eu te explico. Melhor levanta aí, porque não é só pra ficar rico. É 1 por amor, 2 por dinheiro, 3 pela África, 4 pros parceiros. 5 é pelo rap, 6 é pelo gueto, 7 é pelos pretos, então volta pro primeiro. Porque quando você me vê, cê passa mal. Me vê pela manhã, cê passa mal. Me vê dentro de um clã, cê passa mal. Você não tá de boa, que por mim eu tô legal. Quando você me vê, cê passa mal. Me vê pela manhã, cê passa mal. Me vê dentro de um clã, cê passa mal. Você não tá de boa, que por mim eu tô legal.